aqui é uma filha de Deus de Fraiburgo, Santa Catarina. Escuto seu programa todos os dias pela rádio Coroado AM de Curitibanos. Gostaria de deixar o meu testemunho que meu marido não se dava bem, nem com a mãe dele e nem com o padrasto. E todas as novenas que eu fazia, eu pedia para que Deus tirasse o coração de pedra e colocasse um coração de carne nele. Aí, Padre Reginaldo, no último final de semana, quando ela veio nos visitar, ele abraçou ela, dizendo que a amava e que ela e o padrasto seriam muito bem recebidos em nossa casa. Obrigado, Jesus misericordioso, por esta graça recebida. Como o Senhor diz, Deus provê e sempre proverá. É verdade. Obrigada, tchau. Deus abençoe, filha, lá de Santa Catarina, Curitibanos. Me acompanha pela rádio Coroado. E a quem acompanha agora em Canoinhas também, né? E, claro, Joinville com a Rádio Difusora. Quero mandar um abraço a todos que me acompanham diariamente. E sei que é algo diário, contínuo. A Itapuã FM de Vinhema, que está conosco de manhã à tarde. Deus seja louvado. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Santa Bíblia. Dia 1º de julho. Livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Mateus 8, 28 a 34. Paz verdadeira, linda luz mensageira, do Senhor das alturas. Santa Bíblia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dois homens possuídos do demônio saíram de um cemitério e vieram ao encontro de Jesus. Eis que começaram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsar, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disseram-lhe Jesus. Eles saíram e entraram nos porcos. Toda a manada precipitou-se pelo declive ocupado. Escarpado, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus traz o reino dos céus. Jesus quer romper com qualquer esquema de pecado. O pecado criou espaço para que os espíritos malignos agissem sobre as pessoas. Escravizar-se ao pecado é deixar-se possuir por espíritos maus. Jesus, portanto, no Evangelho de hoje, vem para libertar o ser humano de toda e qualquer escravidão. A ação do Filho de Deus é um confronto com o mau espírito. O mau espírito da ganância, da inveja, do egoísmo, da violência. E tudo isso que nós sentimos e às vezes cultivamos, se sente ameaçado na presença de Jesus. Os dois possessos gadarenos se sentem incomodados com a presença de Jesus. Por isso, Jesus expulsou. E os expulsou para libertar estes dois homens. Nossa Senhora, Mãe, que nós não deixemos que o pecado abra espaço em nossos corações e nossa vida, e que o mal não se instale. Que nós busquemos sempre fazer o bem, Mãe. Nossa Senhora, nessa hora da misericórdia, como nós pedimos para colocar no teu manto esta pessoa no site que pede desesperadamente, coloque as nossas intenções, Mãe do Sim. Nossa Senhora, vem em nosso auxílio. Contemplo tua presença. Nossa Senhora, vem em nosso socorro. E me ponho à Maria do Sim. Nossa Senhora, receba aqueles que nos pedem orações como lá de Inhumas, Goiás, da Rádio Jornal AM. Todos esses que nos acompanham pedem orações, súplicas. Mãe, peça a teu filho Jesus por nós. Nossa Senhora, atenda as nossas preces, acolha-as, Mãe, no teu manto e leve a teu filho Jesus. A Mãe do próprio Salvador. E eu quero hoje terminar com uma oração que você sabe, uma Ave Maria. Vamos rezar? Às vezes dá vontade de rezar, né? Rezar essa oração gostosa que a gente aprendeu lá no berço. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Espero por você. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.